cenário scrap. Enquanto houver nessa política ainda corrupção, peço aos meus DJs, faça um favor pra mim, não pare o scrap. Que ninguém pode dormir, ninguém pode vacilar. Em tempo de eleição, se liga, vou te ligar. Pois digo pilantra, olha o safado querendo te roubar. Falando em grego, manda beijo, ele quer te iludir. Tome cuidado, fique esperto, olhe de lado, dê direto. Quando ouvi promessas de cerveja em nossos carnavais, todo poder em nossas mãos, como tem um DJ. O disco sobre sua vontade em se manifestar. Enquanto existe um plano que é mais um embrólio, que só atinge o seu salário, esquece o oligopólio. Enquanto o lucro chega abundantemente para o bolso dos banqueiros e todos nós doentes, em conviver com uma situação que nunca melhora, como nunca se viu. É tanta luz, o filho da puta, puta que pariu. Lucra mais se a inflação chegar a 5 mil. Mas chega disso aí, vamos gritar. Eu trouxe os meus DJs. Tragam fogos, batendo panelas, tocando os apitos e gritos no beat. Sapeca os scraps no som desse rap. Eu requisito aos meus DJs, é hora de lutar. Ataque, barulho, sapeca os disparos em leque. Não, não seja função, não fuja. Não pare o scrap. Empunha uma metralhadora, cuspindo palavras, verdades cortantes, fere as canalhas. E a firma vai fazendo scratch, com barulho, estampidos, grunhidos, sapecos, disparos em lag. Pra cortar a população, pra importância do voto e participação, não me venha falar que não. Que seu voto não vale, não fode, não pede, nem cheira. Que essa coisa de eleição é uma tremenda besteira. Miséria, doença, mazela e todo o mal que se aplacar. É consequência do seu erro a votar. Então alinhe suas canetas aos nossos scraps. Enquanto houver poucos com muitos e muitos pobres sem nada, vamos dar um fim em toda a palhaçada. Pedindo aos meus DJs que por favor não pare o scraps. Está lançada a sorte, morte, a indiferença, o conformismo daquele que sofre, mas porém não se mexe. Não seja função, não fuja. Não pare o scraps. Se o bicho pega pro teu lado, vem um abraço. Não pare o scraps. Cara, pra tapa, se o voto não puder mudar a situação que o próprio homem colocar, somente o próprio homem poderá mudar e fazer, e mexer, alterar. A sua indiferença não trará resolução do céu. Caneta no papel e voz tomando a rua. Estão a foto os meus DJs devastador. Vamos nós, todos em conjunto, nós temos valor. Que o meu comando seja seguido de atitude, das canetas empunhadas pra derrocada do inimigo. Agora ordeno aos meus DJs, é hora de atacar. Disparos em leque, ação continuada mesmo no fim desse rap. Não pare o scratch. Não pare o scratch.